Aqui quem fala é Célio Romais, desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. A partir de agora, chegamos com o Boletim das Ondas Curtas, produzido pelo DX Clube do Brasil. Lembramos que aqui nos 9.290 kHz, o boletim vai ao ar nos domingos, às 15 horas no horário de Brasília e também às 20 horas no horário de Brasília. Hoje vamos continuar falando dos 80 anos da Rádio Exterior da Espanha. No canal do DXCB no YouTube, ao pesquisar a palavra Espanha, encontrarás um áudio com o sinal de identificação atual da emissora. Ele foi gravado há 7 anos pelo Antônio Ribeiro da Mota. Mais adiante, vamos falar de outra transmissão atual da Rádio Exterior da Espanha. Vamos ouvir o áudio? Radio Exterior de España emite por onda corta para América del Sur en 17.715 kHz, banda de 16 metros. Son las 8, son las 7 en Canarias. 24 horas. Radio Nacional de España. E agora as informações. No passado 29 de março, iniciou um novo período radiofônico em ondas curtas. Muitas emissoras internacionais mudaram horários e frequências. Foi o caso, por exemplo, da Rádio Romênia Internacional. As emissões em espanhol vão ao ar no seguinte esquema: às 19 horas no tempo universal, ou seja, às 16 horas no horário de Brasília, em 9.610 e 11.850 kHz; às 23 horas no tempo universal, ou seja, às 20 horas no horário de Brasília, em 9.700, 9.760, 11.650 e 11.800 kHz; por último, às 2 horas no tempo universal, ou seja, às 23 horas no horário de Brasília, em 9.440, 9.700, 11.780 e 11.945 kHz. Confira. Sempre destacamos no nosso boletim que a única forma de escutar informações diretamente da Coreia do Norte é através da Voz da Coreia, que é a antiga rádio Pyongyang. Neste novo período radiofônico, a emissão em espanhol daquela emissora para a Europa vai ao ar às 19 horas no tempo universal, ou seja, às 16 horas no horário de Brasília, em 13.760 e 15.245 kHz. Em 27 de março, eu conferi esta emissão no meu receptor e o sinal chega muito bem aqui no sul do Brasil, em 15.245 kHz. Vamos ouvir um trecho que gravei com o locutor anunciando uma música que seria executada em seguida. E neste mesmo horário, ou seja, às 16 horas no horário de Brasília, tem uma transmissão da Voz da Coreia em inglês, só que na frequência de 11.910 kHz. A qualidade de sintonia também é ótima aqui no sul do Brasil. Vamos ouvir um trecho que eu gravei. Agora vamos voltar a falar da Rádio Exterior da Espanha. O Wender Marques, de Unaí, em Minas, é um radioescuta que sempre prestigia as transmissões em português daquela emissora. Lembramos que elas vão ao ar de segundas às sextas-feiras, às 23 horas no tempo universal, ou seja, às 20 horas no horário de Brasília, na tradicional frequência de 11.940 kHz. Vamos ouvir um trecho que o Wender gravou em 28 de março desta transmissão. A tradição de piscicultura na Galícia é bastante grande. Conte mais o que vocês fazem exatamente na Geórgia. Na Geórgia temos uma capacidade natural muito potente com o Mar Negro e com a zona de rios de Geórgia, e querem fazer, digamos, uma política mais europeia, mais ocidental. A nova primeira-ministra, que é de origem francesa, bueno, chegou a primeira França. E ainda sobre os 80 anos da Rádio Exterior da Espanha, eu acompanhei e gravei o programa em Sefardi, que foi ao ar em 27 de março. O Sefardi é uma língua também conhecida como judeu espanhol ou ladino. O programa em Sefardi vai ao ar nos domingos, às 21h30 no tempo universal, ou seja, às 18h30 no horário de Brasília, em 11.940 kHz. No programa de 27 de março, a apresentadora entrevistou o diretor da emissora, Antônio Buitrago. A seguir, vamos ouvir ele falando da mudança de contato que os ouvintes tiveram nos últimos anos, passando da carta clássica para o correio eletrônico. Fíjate que hemos pasado de recibir hasta hace una década más o menos correos personales, o sea, cartas físicamente, y la tecnología nos ha puesto esa relación se ha acrecentado gracias a, como decía, las redes sociales, el internet, el correo postal se ha convertido ahora en correo electrónico. E agora a última informação. Neste novo período radiofônico em ondas curtas, que teve início em 27 de março último, as emissões em espanhol da Voz da Turquia são irradiadas no seguinte esquema: a 1 hora no tempo universal, em 7.260 e 9.870 kHz com destino às Américas, também às 16h30 no tempo universal, em 11.930 kHz para a Europa. Bom, amigos, por hoje era isso. De Porto Alegre falou Célio Romais. Boas escutas a todos. A Subaraucária apresentou o Boletim das Ondas Curtas do Deixes Clube do Brasil. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Você vai ouvir agora. Aqui na Rádio Araucária, 9.290 kHz. Você bem sabe que não lhe prometi um mar de rosas. Uma seleção de sucessos que tocaram no seu rádio nas décadas de 70. No New Year's Day to celebrate. 80 e 90. Arquivo Araucária. Recordando o passado e os bons momentos da sua vida. Arquivo Araucária. Sabendo que não. sozinho eu sofrerei. Eu sei que o tempo ajuda a esquecer a minha dor. Ouvi bem, és o meu amor. Ouvi bem, és o meu amor. Ouvi bem, és o meu amor. Você está ouvindo, Rádio Araucária, 9.290 kHz. Ondas curtas, faixa de 31 metros. Rádio Araucária, abraçando o Brasil.